Já chegou pra mim o dia que você levanta e acha que fez a primeira parte de tudo que queria. E agora chegou sua vez. Agora chegou sua vez. Nós mesmo, desde pequeno só veneno. Junta a madrugada e as doses de sereno pra aprender que lamento não faz ninguém levantar e que sofrimento não é motivo de se orgulhar. Catando lata, só nos tapa do pandeiro. Repente na praia e na baia dos próprios parceiros. Direto do litoral original do Perequê, muito longe do estado de tirar um lazer. Hoje tem os shows, os flow e a plateia. Admirar quem continuou e os mesmo curtir a ideia. Ainda não tô bem, é isso que me irrita. Saber que fui além e meu bairro tá a mesma fita. Quem duvidou, só lamento a paciência por um fio. Resultado do talento, convite ao desafio. Não preciso de nome, Perequê é quem somos. Agora quero ver um cuzão vir falar que não tem como. Já chegou pra mim. Mais esforço que dom, mais que querer ser bom. Muito mais que só fazer som. Vontade não sorte, mas que chama a atenção. É muito mais forte a minha motivação. Desde improvisei, ó, travando nos free. Muito suor e muita baia pra chegar até aqui. Realidade que me deu inspiração pra consolidar o sonho com transpiração. E o corre não para, não para. O corre repara, suores corre na cara do cara. Olheiras não raras, pois cada ida atrás do que quer é uma partida que vale a vida. Tem fé, então vale a briga. Cabeça em pé, esquece os bicos e segue a lida. Caminhada limpa, firme em cada tijolo. Parede bem erguida, nunca será demolida. Progresso é se manter em meio a tanto mau agouro. Duas dimensões, a tinta azul foi bem mais fundo. Trouxe de outro mundo tudo que entope os pulmões. Todas minhas agonias, deu vida pra duvidar de tudo que minha mente dá. Terreno pra cultivar, o veneno da víbora. Novo sabor de tangue, pronto pra virar sangue. Tossindo de volta pólvora, fruto de cólera. Produto interno bruto da melhor mistura de sinceridade e loucura. Recheio dos cadernos, atestado de asilo. Magrelo, abestado, abstrato, tranquilo. De ou sujeira as férias de mentes sérias que se arriscam torcendo pela ação da bactéria. Da onde eu vim, pra que eu vim? Precisavam de alguém pra declarar o início do fim. Eu vim mais, porque muitos ainda tinham que ouvir. Contagioso, até aonde a morte permitir.